O ouvinte Marco Antônio Nabuco de Araújo mandou um e-mail aqui sobre essa confusão de Botafogo ontem, dizendo o seguinte: havia um projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, de 2006, o qual foi inclusive motivo de uma audiência pública que vedava eventos na orla das praias do Flamengo, de Botafogo e no aterro do Flamengo, na área da 4ª Região Administrativa. O relator, o vereador Jorge Ferreira, emitiu um parecer com a emenda em 27 de abril de 2009. Aí diz o seguinte: artigo 2º, a proibição estabelecida nesta lei não abrange de eventos esportivos, religiosos, nem a comemoração de datas cívicas e festivas. Aí pergunta aqui o Marco Antônio Nabuco de Araújo: onde está a conclusão do processo do projeto de lei? O que a vereadora Tereza Berger tem a dizer? Vereadora, bom dia. Bom dia, Maurício. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN. O prazer é nosso. O que a senhora tem a dizer? O que eu tenho a dizer? Na verdade, houve a inclusão dessa emenda sim. O projeto está na Comissão de Meio Ambiente, que até agora não despachou seu parecer. Ficou um bom tempo também na Comissão de Urbanismo. E claro que de imediato, já na terça-feira, eu vou solicitar a diretoria da mesa para que ele seja incluído em regime de urgência e mais o seguinte: derrubarmos esta emenda apresentada pelo vereador, que realmente prejudica totalmente o projeto. É, a senhora foi vítima também desse caos ontem? Fui, eu estava na rua, eu moro no Flamengo. E vivi esse caos que se instalou, não somente aqui no Flamengo, Botafogo, o reflexo foi até mais de 10 horas da noite. E foi um caos total, mas é uma coisa totalmente previsível. A área, a região não comporta mega eventos, isso está mais do que claro. É uma repetição, já vimos o caos lá atrás com outros eventos, mas desta vez foi realmente uma tragédia, um caos total. É, até por conta disso, a prefeitura disse que não vai mais autorizar esse tipo de evento ali, né? A gente não falando desse tipo de evento, não é evento religioso, não, que muitas pessoas ainda estão meio chateadas aqui com a gente. Não tem nada a ver o fato de ser uma religião ou não. É um evento como outro qualquer, né? É, a senhora acha que realmente a prefeitura não vai autorizar mais eventos ali na Praia de Botafogo, do Flamengo? Bom, eu espero que o meu projeto vire lei e realmente estes mega eventos não aconteçam. Não é uma questão, você colocou muito bem, não é uma questão de ser um evento do texto, daquele segmento religioso. Eu respeito todas as religiões. O problema é que o local é totalmente inadequado, um público imenso e um estacionamento totalmente irregular. Então não pode acontecer isso, e eu espero que nos próximos dias o meu projeto vire lei e isto realmente não possa acontecer, porque é muito pouco pedir desculpas à população do Rio de Janeiro. Muitos ouvintes aqui se manifestaram dizendo que esses eventos deveriam acontecer ou no Sambódromo, no Maracanã, ou até na cidade do Rock, lá em Jacarepaguá. O que a senhora pensa sobre isso? Claro, sempre foi a nossa posição. Nós tínhamos o Rio Centro, inclusive, que também poderia, onde poderiam ser realizados mega eventos. Nós temos o Sambódromo. O que não pode é atrapalhar a vida da cidade. Você já imaginou pessoas presas no trânsito, passando mal, numa ambulância até? Como é que fica isso? É vida, é segurança. Enfim, eu acho que, volto a dizer, é muito pouco o reconhecimento do prefeito Eduardo Paes de que realmente foi um caos e que isso não pode continuar acontecendo. Tudo bem, mas é pouco. Os técnicos e a prefeitura tinha que impedir e proibir terminantemente a realização de um evento daquela magnitude. A senhora que circulou aí pela aquela região ontem, a senhora disse que você mora no Flamengo, né? Eu moro aqui no Flamengo, circulei, era um caos total. A minha rua, eu moro aqui na rua Senador Eusébio, próximo à Avenida Oswaldo Cruz. Uhum. Isso aqui era um caos. Como é que a senhora avalia o trabalho da Sete Rio nesse evento? Olha, eu sinceramente, eu acho que não teria planejamento da Sete Rio que pudesse dar certo nessa situação tão grande. Era o número imenso, era o número de veículos estacionados, muito irregularmente, o acesso de pessoas. Então eu acho que não teria esquema para o número de pessoas e de veículos que pudesse dar um resultado positivo. Mas poderia ter diminuído sim. Eu não vi a guarda municipal, muito pouco. Eu não vi praticamente ninguém da Sete Rio. É, o secretário de Ordem Pública, né, Alex da Costa, disse que ficou sabendo do evento pelos jornais, né? Agora você imagina a desorganização também da prefeitura. Como é que o secretário de Ordem Pública não toma conhecimento do mega evento desse? É totalmente inadmissível. Bom, vereadora, sobre essa lei, né? A senhora semana que vem vai entrar com um processo novamente, né? Imediatamente, na terça-feira, eu vou solicitar à diretoria de comissões, à diretoria da mesa, que a lei entre em regime de urgência. Muito bem. Eu conversei aqui com a vereadora Tereza Berger, do CBN Rio. Vereadora, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para a senhora. Obrigada, foi um prazer. Conversamos aqui sobre essa sugestão do ouvinte aqui do Marco Antônio Nabucco de Araújo, esse projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que é de 2006, tem 4 anos esse projeto, e que foi motivo de audiência pública, que vedava eventos na orla das praias do Flamengo, Botafogo e no aterro do Flamengo, mas esse projeto não foi adiante até agora, mas talvez agora vá, segundo a vereadora, a partir de terça-feira.